hora da história não natalina deste sábado, porque era uma bela manhã de sol na casa de um vereador. Vereador, vereador, acorda, vereador, vim te pegar! É, quem bate? A Polícia Federal? É o Lobo Mau! Lobo Mau? Mas vocês estão cada vez mais criativos com os nomes das operações, né? Que engraçado, Operação Lobo Mau, onde já se viu? Não tem nada de operação, não, eu sou o Lobo Mau de verdade, rapaz! Abre essa porta, vereador! Sei, sei, tá usando esse colete de policial. E por quê, ó? É pra poder passar pela Blitz sem ser parado, vereador. Esse é o esquema que eu faço, mas... Abre logo essa porta, vereador! É, mas se você é mesmo Lobo Mau, cadê sua cauda? Minha cauda? Minha cauda tá escondida. Você não vai querer saber onde, não é mesmo, vereador? Não quero não. Mas, ó, se você é mesmo Lobo Mau... O que é que você veio fazer aqui? Porque a minha avó mora longe, o caminho é distante, nem chapéu vermelho eu tenho, até porque eu não sou do PT, eu não sou comunista, né? Ah, sei lá, eu sou o Lobo Mau, né? Eu não preciso de uma razão, eu sou mau e pronto. O que eu faço é ficar vagando por aí, abrindo a barriga das vovozinhas, pegando chapéuzinhos, derrubando a casa de porquinhos, sei lá, né? Eu sou o Lobo Mau, pô. Eu tenho que sustentar minha fama de mau. Tá, mas, ô Lobão... Você jura que não é da polícia? Juro, claro. Olha minha pata aqui, ó. Palavra de personagem dos contos da carochinha. Pronto. Então espera um pouquinho, tá? Espera que eu já tô indo aí abrir a porta, tá? Pera aí, mas vai abrir a porta na boa, assim? É... Como assim, vereador? Ué, mas você não quer entrar? Eu quero, mas assim, tão fácil assim, eu não vou precisar nem soprar. E para com isso, Lobo Mau. Se você começar a soprar todo mundo, aí sim é que a Polícia Federal bate na porta, entendeu? Não sopra nada, não. Vira essa boca pra lá, Lobão. Mas... É, não, sem essa de soprar, ó. Entra aqui, bem quietinho, de boa. Esse encontro não tá acontecendo. Ó, aceita um cargo de assessor? Ou então de chefe de uma empresa terceirizada? Vamos conversar, Lobão. Vamos conversar.